Panorama Agrícola para 30 de maio de 2014, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de lua nova, 30 de maio, no ar para você, o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: os olhos pedem mais do que a barriga aguenta. No Panorama Agrícola desta sexta-feira, você confere boas práticas de fabricação de alimentos. E no boletim do SC Rural, a recuperação de estradas no interior de Ponte Serrada. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Dica do dia. Para uma comunicação eficaz, use uma linguagem simples, que seja clara e vá direto ao ponto que você quer comunicar. Use também de persuasão, que é a capacidade de convencer alguém pelo uso de raciocínios e argumentos lógicos e irrefutáveis. E agora, as informações do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. O município de Ponte Serrada, no oeste do estado, e a Secretaria de Estado da Infraestrutura assinaram recentemente convênio autorizando o repasse de R$1.345.000 do orçamento da Secretaria para a Prefeitura de Ponte Serrada. Esses recursos são do SC Rural e são destinados à recuperação de 3 trechos de estradas vicinais, estradas rurais do município de Ponte Serrada, totalizando 22,3 quilômetros. Os trechos contemplados com a recuperação permitem acesso a projetos estruturantes apoiados pelo Programa de Estado Santa Catarina Rural e desenvolvidos por agricultores filiados à Cooperfaps, a Cooperativa de Pequenos Empreendedores Familiares de Ponte Serrada. Entre as melhorias destacam-se o aperfeiçoamento da drenagem na rodovia, correções de pontos críticos, ajustes em curvas, execução de revestimentos, valetas e sinalização vertical. A Cooperativa de Pequenos Empreendedores de Ponte Serrada tem 88 sócios e congrega 6 empreendimentos independentes, 2 pequenos laticínios, uma empresa que processa uva, processamento de massas de grãos e uma unidade de produtos panificados, todos integrados à agricultura familiar. Os trechos a serem recuperados pela Prefeitura de Ponte Serrada permitem acesso às comunidades de Linha Maier, Linha Guaporezinho e Linha Granja Berté e beneficiam também a ligação com os municípios vizinhos de Passos Maia, Água Doce, Lindóia do Sul, Vargem Bonita e Ipumirim. É o SC Rural, Cooperação para o Desenvolvimento, recuperando estradas rurais em Ponte Serrada. Confira a entrevista de hoje. Panorama Agrícola de hoje recebe a engenheira de alimentos Letícia Felipe, da EPAGRE, que está acostumada a ministrar cursos pela EPAGRE, pelo SC Rural, de boas práticas de fabricação. Recentemente esteve em Braço do Norte realizando um desses cursos. O público-alvo é sempre de agricultores, é isso, Letícia? Sempre para agricultores. Agricultores que são proprietários ou funcionários de agroindústrias, das agroindústrias familiares. E esse em Braço do Norte foi mais especificamente para piscicultores, que também são proprietários de pesca e pague ou de pequenas agroindústrias de pescados de água doce. Letícia, no caso dos pescados, Quais são as boas práticas de fabricação? Bom, nós abordamos alguns pontos importantes, como a microbiologia do pescado, né? Inclusive as condições de manejo, né? Quando eles estão fazendo as despescas do açude, da importância de já começar ali para manter a qualidade do pescado, né? Depois nós falamos também sobre formas de conservação do pescado, de uma forma geral. A higiene na manipulação, né? As condições higiênicas, tanto do manipulador quanto do local onde vai ser manipulado esse pescado, que isso é extremamente importante para a segurança de alimentar de quem for consumir esse pescado, né? E também a importância do controle de pragas, né? É uma das coisas que a gente aborda também, porque às vezes essas pequenas agroindústrias é a questão do animal doméstico, que também não pode frequentar os ambientes onde estão sendo manipulados os alimentos, né? E as doenças transmitidas por alimentos de uma maneira geral. Esse é o conteúdo do curso. Doenças transmitidas por alimentos são grandes causas de mortalidade até, né? Até de mortalidade. São as toxinas e infecções alimentares, né? E principalmente o cuidado é justamente esse, porque a mortalidade é para os grupos de riscos, que são crianças e idosos, que tenham imunidade mais baixa e pode levar a óbito uma toxinas e infecção alimentar. Letícia, você que já trabalha há tempo com isso, de uma maneira geral, Santa Catarina evoluiu em boas práticas de fabricação? Bastante, bastante. Nós já temos esse curso da Impagre, eu acho que a partir de 2002, que nós começamos com as primeiras turmas e já capacitamos bastante pessoas. Hoje já existem vários grupos no estado que estão fazendo esses cursos, inclusive essa é uma das metas do SC Rural, né? E a qualidade, junto com os cursos de boas práticas de fabricação, que a gente observa também é que a qualidade dos produtos também melhoraram bastante. De uma forma geral, Letícia, qual é o erro mais comum nessa área quando você vai treinar, capacitar o produtor que ele ainda não tem a informação correta? Bom, existe, não é, talvez, não erro, mas é como tu falaste, às vezes é falta do conhecimento, propriamente dito, né? Correto. Porque a gente fala que a questão das boas práticas de fabricação é muito mais uma questão de mudança de hábito do que de investimento, propriamente dito, né? Então, às vezes, as pessoas, porque microbiologia é uma questão bem complexa, que nem sempre todo mundo está muito atento a isso, né? Então, essas questões da importância de lavar a mão várias e várias vezes, porque não é só, né? A limpeza do local de manipulação, com a higienização depois, né? Então, esses são aspectos que a gente aborda bastante. E levando também que complementa, porque eles vão ver que se eles não fizerem determinadas etapas, pode levar essa questão da contaminação do alimento, que é uma coisa muito grave, né? Depois das boas práticas, então, a SIDASC, digamos, faz a inspeção estadual? Nem sempre depois, mas isso já é uma exigência, tanto da vigilância sanitária quanto do sistema de Ministério da Agricultura, SIDASC, enfim, das pessoas que vão manipular alimento, que tem um curso de boas práticas de fabricação. Está bem. Recapitulando, Letícia, limpeza das mãos, lavagem das mãos, higiene do local, o que mais é importante? Muitas vezes é a questão que daí já requer algum investimento, que é a questão do layout, propriamente dito, né? Porque que tem um fluxo linear, para que não haja uma contaminação cruzada, né? Ou seja, misturar a área limpa com a área suja, né? Produtos crus com produtos cozidos, isso é uma contaminação cruzada que às vezes é até frequente por falta do conhecimento mesmo das pessoas nessa área. A questão do controle de pragas é uma coisa muito importante, então, que vem na construção, os batentes da porta estarem ajustados, o uso das telas nas janelas, né, para impedir a entrada desses vetores, né? Esse é outro fato que a gente aborda bastante. E já tem relação, então, com o desenho da agroindústria? Também. Correto. Algo mais que você deseja completar? Bom, é isso. Eu acho que as informações mais importantes são essas mesmo. Quem está nos ouvindo, Letícia, pode recorrer à Ipagre pedindo um curso dessa natureza? Sim, pode recorrer à Ipagre nos escritórios locais da Ipagre, nas regionais da Ipagre, que tem Hoje nós contamos já com um grupo bem grande de pessoas capacitadas nessa área para ministrar esses cursos. Boas práticas de fabricação, seja na área de pescado e de agroindústria em geral. Agroindústria em geral e mesmo como foi o caso desses piscicultores que têm os pesques pagos com restaurantes, porque também é uma área onde é manipulado esse alimento, né? Então a gente também ministra para essa área, também já ministramos para merenda escolar, para as merendeiras nesses municípios que tinham convênio com a IPAGRE, enfim, é um curso bem abrangente. Muito bom. Próximos cursos já tem data? Não, esse eu recebi um convite e fui a Tubarão, mas eu sei que estão ocorrendo vários cursos no estado, mas eu não seria precisamente, não saberia lhe dizer as datas. Conversamos então aqui no Panorama Agrícola com a engenheira de alimentos da IPAGRE, Letícia Felipe, sobre boas práticas de fabricação. Obrigado, Letícia, pelas suas informações. Por nada. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.